até a chaga de um dedo. Sobrevivente do corredor polonês, eu vim prestar meu depoimento. Cada bingo é uma letra a favor do sonhado. Dentro desse acorde final, caminho pela fé entre a boina e a dor. Aí Judas, o pesadelo que te põe em choque. Dessa vez você se manifesta de fuzil, toca ninja, em cima do ACB-500, num plano cabuloso, fuzilando seu esqueleto cefálico, buscando sonho de consumo. Das etiquetas e ouve solo round, dos choque 12 mola. Ensina a consequente dinastia, em forma de infecção, que causa um colapso mental, na cleptomaníaca da burguesa e no político que me impõe a vencer no 12. Apesar do peito gelado, da chaga da cela, da visão do acorde final após o sétimo chamado, existiu um corredor de boina diante da alma do humilde, que clamou por justiça e foi fuzilado pela rota, só pela cor da sua pele. Num mundo onde quem mais prega o amor é o que te mata em pensamentos, onde o que se mata na dor após perceber que foi mais um Judas, que fez peso no mundo e traiu a confiança do semelhante. Continua pondo fé, boyzão, vai! No seu psicólogo, nas teses do seu sociólogo, que nos resume como dois psicopatas, vítima de carência afetiva. Mas o tempo passou e o sofrimento foi valorizado, após conhecer o amor de mãe, que nasce da alma e morre junto com o moleque, que teu inimigo no sangue. Aí Derek, meus sentimentos por você não se resumem em palavras, e sim em verdade. E pela abundância, persistência e busca do sucesso, a ressurreição de volta na face do humilde, eis aqui mais dois abnegados, que venceu o câncer da vaidade e se tornou protagonista perfeito pro manifesto das duas faces de um palhaço, que rebate contra a evolução que é sinônimo da dor, que traz em questão e debate os pensamentos insanos, que opta pela guerra como saída, contaminando meu ego com corpos, destroços, órfãos e uma legião de bastardo dinamite, que me traz a dor e a certeza que ter paz pós-guerra no mundo globalizado só existe na teoria. Apolo 11 foi pra lua, o país foi penta. Eu continuo no vale da injustiça, que se resume em dois mundos, entre a dor do corredor polonês e a culpa do sombrio canto das almas.